surpresa, você sempre é a presa. O que fala, o que pensa, pra não ter desavença. Sua cerveja é estreita, se liga e seu cagueta. Guerras travadas, armadilhas montadas. Quando a câmera não te peca, Zé Povin te entrega. Tire sua máscara e mostre sua cara. Pessoa recalcada, reclama da vida. Na selva é estreita, não pego a esquerda, sigo a direita, sempre linha reta, tipo atleta. Só esquivo do radar, pode parar sem parar. Sempre na luta, tudo é uma disputa. Língua felina, ataca adrenalina logo pela manhã. Tipo Vietnã, tipo Vietnã. Manjo da terra, quem cumpre a sua pena. Fala mal da vida alheia, na bola de meia. Sabe que a semeia quer te jogar na cadeia. Língua preta, aqui na sua é muita treta. Sente o peso da palavra, ponta da caneta. Blá blá blá da vida alheia, na bola de meia. Sabe que a semeia quer te jogar na cadeia. Língua preta, aqui na sua é muita treta. Verme pede black, faz peso no planeta. Verme bucho soltará, o povo mudo cantará. Cantará de alegria no deserto sem idolatria. Pessoa avarenta, nem muda, nem tenta. Bico de sinuca, um tapa na cuca. Antena ligada na madrugada, no rádio é frequência. Vendo ocorrência com divergência. Aê, bocão. Sem freio no bode, tipo James Bond. Tá na corda bamba, ainda reclama do samba. Língua de tamanduá, vai ter que recuar. Não vejo mudança, mas tenho perseverança. Onde há esperança, objetivo alcança. Vai gritar, boca preta, calça treta. Falar da vida alheia, o que mais incendeia. Água doce ou amarga, do pecado quem paga. Língua profetiza, coisas boas, não magoa pessoas. Não magoa pessoas, Fala mal da vida alheia, na bola de meia. Sabe que a semeia quer te jogar na cadeia. Língua preta, aqui na sua é muita treta. Sente o peso da palavra, ponta da caneta. Blá blá blá da vida alheia, na bola de meia. Sabe que a semeia quer te jogar na cadeia. Língua preta, aqui na sua é muita treta.